batidão. A gente terminou e ela tá castigando, tá na luxuosa, atrevida, rebolando. Meu coração não tá aguentando. Eu fico ligando, ela não me atende. Tô aqui sozinho pensando na gente. Saudade daquele love quente. Que ela vai, DJ David Mix e o top DJ Nonato Braga. É na carreta, é na carreta luxuosa, atrevida que ela vai. O DJ Toninho Mix e o top DJ Camilo. DJ Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Alô, minha Fernandes Belo, aquele abraço. É no piseiro apaixonado. A gente terminou e ela tá castigando, tá na luxuosa, atrevida, rebolando. Meu coração não tá aguentando. Eu fico ligando, ela não me atende. Tô aqui sozinho pensando na gente. Saudade daquele love quente. Que ela vai, DJ David Mix e o top DJ Nonato Braga. É na carreta, é na carreta luxuosa, atrevida que ela vai. O DJ Toninho Mix e o top DJ Camilo. É na carreta, é na carreta luxuosa, atrevida que ela vai. O DJ David Mix e o top DJ Nonato Braga. Atrevida que ela vai, o DJ Toninho Mix, o top DJ Camilo.